Igor Stravinsky. Impor obstáculos para ter a experiência de os superar. Um programa de Pedro Mendes. Igor Stravinsky foi um compositor, pianista, maestro e escritor russo, nascido em 1882 num subúrbio de São Petersburgo, naturalizado francês em 1934 e norte-americano em 1945. Figura incontornável na música erudita do século XX, Stravinsky passou por várias fases na sua abordagem à composição musical. Entre 1882 e 1910, permaneceu na Rússia, com deslocações à Ucrânia no verão, onde absorveu influências da música tradicional e da cultura deste país. Algumas das suas primeiras obras, como Fogo de Artifício, O Pássaro de Fogo, Petrushka e A Sagração da Primavera, foram trabalhadas em Ustilu, na Ucrânia, onde a sua família tinha uma propriedade rural. A música estava presente na família. O seu pai, Fyodor Stravinsky, era cantor de ópera, um conhecido baixo na Ópera de Kiev e no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo. Começou por ter lições de piano, estudando depois teoria musical e fazendo algumas tentativas de composição. Foi em 1890 que Stravinsky teve a sua primeira experiência com o balé, assistindo no Teatro Mariinsky à Bela Adormecida de Tchaikovsky. Aos 14 anos, dominava o concerto para piano. Nikolai Rimsky-Korsakov foi seu professor particular e aconselhou-o a não entrar para o conservatório e assim evitar ter um ensino convencional que poderia lesar a sua criatividade. Para a modulação inicial do seu gosto musical, contribuiu a profunda influência dos compositores do chamado Grupo dos Cinco, nomeadamente Modest Mussorgsky e Rimsky-Korsakov. Thank you. Apesar do seu entusiasmo pela música, os seus pais esperavam que se tornasse advogado. Estudou Direito na Universidade de São Petersburgo em 1901, mas percebeu não ser essa a sua vocação. O seu pai morreu de cancro em 1902. Stravinsky começou a dedicar mais tempo aos estudos musicais. Rimsky-Korsakov tornou-se um segundo pai. Entre 1910 e 1914, começou a sua carreira internacional, em que compôs para os Ballets Russes em Paris, do empresário Sergei Diaghilev, os bailados L'Oiseau de Feu, O Pássaro de Fogo, estreado em 1910, Petrushka, estreado em 1911, e Le Sacre du Printemps, A Sagração da Primavera, estreado em 1913. Na sua première, A Sagração da Primavera foi recebida com enorme escândalo, não só pelas ousadias da composição, mas também pelo cenário e guarda-roupa de Nicolas Roerich e a coreografia de Vaslav Nijinsky. Evocando as lendas pagãs russas sobre a natureza e a fertilidade, Stravinsky usa a orquestra como um grande instrumento de percussão, em que ritmos poderosos e inebriantes conduzem a estrutura da obra. Descreve o rapto e o sacrifício pagão de uma donzela no início da primavera, a qual devia dançar até à morte, para assim propiciar e obter a benevolência dos deuses. A música tem uma plasticidade invulgar. A orquestra apresenta uma sonoridade completamente singular e dissonante. Abundam os efeitos percussivos, agressivos e violentos. Desaparece o som expressivo e melódico dos instrumentos de cordas. Predomina a percussão e os sopros, evocadores de uma natureza selvagem e primitiva. Há, nesta obra, como referiu o compositor Edgar Varese, presente na estreia, harmonias cruéis e ritmos estimulantes que subverteram a tradição clássica do ballet. We'll be right back. Se o Pássaro de Fogo foi o seu primeiro grande êxito nos ballets russos, a Sagração da Primavera foi a composição mais famosa e influente do século XX. As partituras audaciosas e originais de Stravinsky exerceram um grande impacto na música moderna. Stravinsky manifestou um desejo inesgotável por conhecer e explorar as diferentes artes, colaborando não só com Sergei Diaghilev, mas também com Pablo Picasso, no Ballet Pulcinella, estreado em 1920, com Jean Cocteau na ópera Oratório O Oedipus Rex, estreado em 1927, e com Georges Balanchine no Ballet Apollon Musaget, estreado em 1928. Estas últimas obras, com diferentes intensidades, fazem já parte do seu período neoclássico, uma oposição ao arrebatamento subjetivista do romantismo e expressionismo. Nas composições desta fase, escritas aproximadamente entre 1920 e 1950, Stravinsky enfatizou o uso de instrumentos de sopro, piano, cores e agrupamento de câmara. A Sinfonia de Instrumentos de Sopro, de 1920, dedicada a Claude Debussy, e a Sinfonia de Salmos, de 1930, estão entre as peças compostas para instrumentos de sopro. Em 1951, completou a sua última peça neoclássica, a ópera Rake's Progress. A partir de um libreto de Winston Hugh Oden e Chester Kallman, baseado nas gravuras de William Hogarth. Thank you. da Primeira Guerra Mundial, interferiu com a atividade dos Ballets Russes e Stravinsky residiu na Suíça entre 1914 e 1920. Depois da Revolução Russa, em 1917, abandonou o seu país nativo, continuando ligado a ele através das suas obras. A criação musical de Stravinsky costuma ser dividida em três fases. A primeira, conhecida como o período russo, até cerca de 1920, integra, para além das obras acima citadas, a ópera O Rouxinol, estreada em 1914 para os Ballets Russes, a ópera Ballet Renard, Histoire burlesque chantée et jouée, concluída em 1916, adaptando narrativas tradicionais russas recolhidas por Alexander Afanasiev, e o ballet Les Noces, estreado em 1923. As características salientes desta fase são a presença da música sacra ortodoxa e do folclore russo, a complexidade rítmica, a harmonia tonal livre, formas baseadas na variação, repetição, fragmentação, mosaico, colagem ou citação, e uma instrumentação e orquestração colorida e dinâmica. L'Histoire du Soldat é uma obra para ser lida, tocada e dançada por três atores e um ou vários bailarinos, acompanhada por um septeto instrumental. Baseia-se numa narrativa tradicional russa, recolhida por Alexander Afanasiev. Estreou-se em 1918, o tema tem similitudes com Fausto e apresenta também marcas nítidas desta primeira fase. Thank you. O segundo período situa-se aproximadamente entre 1920 e 1950 e é designado período neoclássico. Stravinsky, depois do Ballet Pulcinella, inspirado em Giovanni Battista Pergolesi, compositor oitocentista que morreu com 26 anos, reafirmou sua nova orientação, em 1923, com a sua delicada obra para sopros, chamada Octeto para Instrumentos de Sopro. As harmonias são claras, recordando a época da música clássica de Mozart e barroca de Bach. As suas combinações mais simples, ritmo e melodia, eram uma contestação direta ao dudecafonismo da Segunda Escola de Viena, de compositores como Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern. Nesta fase, podemos ainda salientar a ópera bufa Mavra, estreada em 1922, o concerto para piano e instrumentos de sopro, estreado em 1924 e revisto em 1950, o capricho para piano, de 1929, com uma linguagem mais serena, aérea ou até graciosa, sem negar um certo rigor formal, o concerto em ré para violino, de 1931, elaborado para o violinista norte-americano Samuel Duskin, o duo concertante, a música de cena para Perséfone, apresentada pela primeira vez em 1934, a partir da peça de teatro Perséfone, de André Gide, encenada por Jacques Coupeau e coreografada por Kurt Jooss, o concerto per duo pianoforte soli, apresentado em público pela primeira vez em 1935, o concerto de câmara Dumbarton Oaks, de 1938, ou o ballet Jeu de Cartes, concluído em 1937. Em 1934, Stravinsky regressou novamente a Paris. Para ele, esta seria a última e mais infeliz estadia na Europa. A tuberculose da sua mulher infectou a sua filha mais velha, Ludmila, e o próprio Stravinsky. Ludmila morreu em 1938. Katerina Nozenko, a sua mulher desde 1906, faleceu da mesma doença 3 meses depois da morte da filha. Stravinsky passou 5 meses no hospital, durante os quais soube da notícia da morte da sua mãe. Refugiado nos Estados Unidos com a sua nova esposa Vera de Bossé desde 1940, aí continuou a desenvolver a sua tendência neoclássica a par de atividades intelectuais. forgive me once more the whole period, 39. Da, da, da, da, da, da. 39. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Just the same tempo. Don't make me, allargando. Once more, 39. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bit more. Depois da morte de Arnold Schoenberg em 1951, em Los Angeles, a mesma cidade onde Stravinsky estava instalado, o compositor russo começou a interessar-se pela técnica de composição serial, na qual se insere o dodecafonismo de Schoenberg, e a utilizá-la nas suas obras. A sua conversão ao método do emprego dos 12 tons terá sido incentivada pelo seu confidente e ajudante Robert Kraft, que defendia este método de abordagem musical. Assim, os 15 anos seguintes foram a fase serialista muito pessoal de Stravinsky, mais na linha de Webern do que de Schoenberg, explorada inicialmente e com alguma timidez em obras como Cantata, de 1952, Três Canções de Shakespeare, de 1953 e In Memoriam Dylan Thomas, de 1954. Posteriormente, expandiu a sua interpretação particular deste método de composição em obras sobre textos bíblicos, como Canticum Sacrum e Treni, ambas de 1958, A Sermon, A Narrative and a Prayer, de 1961 e The Flood, de 1962. Durante esta fase, sobressaem ainda títulos como o ballet Agon, estreado em 1957, Mouvement por Piano e Orquestra, de 1959, o ballet Monumentum pro Gesualdo, estreado em 1960, ou Requiem Canticles, de 1966. Música. A reputação de Stravinsky na Rússia, e depois na União Soviética, começou por ser alta e depois desvalorizada. A sua música foi banida entre cerca de 1933 e 1962. Nesse ano, Nikita Khrushchev convidou-o para uma visita oficial ao seu país nativo. Em São Petersburgo, agora Leningrado, realizou alguns concertos e em Moscou conheceu grandes compositores, como Dmitri Shostakovich e Aram Khachaturian. Em 1972, uma proclamação oficial da Ministra da Cultura Soviética, Yekaterina Furtseva, ordenava aos músicos do país que estudassem e admirassem a música de Stravinsky. Thank you.

Music is an organization of tones, an act of human mind. And at that propos, I remember a phrase of the great philosopher Schopenhauer, who spoke in the same terms about music. I put even down his phrase. And the musical tones inhabit and form a universe of their own, in which the human mind has created the materials and reduced them to order. ¶¶ Em 1969, Stravinsky mudou-se para a Essex House, em Nova York, passando os seus últimos dias nesta residência. Com 88 anos, em 1971, morreu de insuficiência cardíaca. Thank you. Each time I have new problems, and these new problems require new approach on my part. And the public has some habits already, has some familiarities with all my old works, and they don't know if it is just a bad work of mine, or a new approach, idea of new approach of a new problem doesn't come to their mind. Diez años.